Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se. Com o Euronews Tex. Beleza, moçada? Salve, salve! Tá começando agora aqui pra você, ligadinho aqui nessa super rádio, mais uma edição do nosso Super Programe-se. E pra você que tá fugadaço aí todos os dias, curtindo aqui só musicão. Então, galera, se liga aí! Pra você participar aqui do nosso Super Programe-se, é fácil, facinho. Basta você indicar quatro músicas e enviar pra nós. Programa é sua, @hotmail.com ou na página do nosso Super Facebook.com/programe-se no ar. Tá começando pra você, ligadinho aí, sempre aqui na sua rádio. Vamos lá então, a primeira participação de hoje é a Thalissa de Limeira, São Paulo. Alô, galera de Limeira, abraço! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Super Programe-se. E ela diz assim, ó, olá, Ironildo Tex. Ironildo Tex, é, beleza? Ó, ela diz assim, olá, Ironildo Tex, sou de Limeira e gostaria que mandasse um alô. Ouço todos os dias o seu programa e é muito da hora, é muito irado. Isso é claro que eu tô aumentando, né? É, toca aí a música do João Lucas e Marcelo, Se Beijar na Boca da Sapinho. Tá oferecendo aqui pra o Nando, o Rafael, a Thalia e também pra Mariane. Valeu demais, Thalissa! E ainda vai ouvir o som bacana com o Thiaguinho, Mais e Mais, Cat Pelly com Roa. E tem legal aí, ó, pra fechar legal tem Eduardo Costa, Enamorado. Tá começando pra cima aqui o nosso Super Programe-se. Aqui você é o programador. Faça sua lista com quatro músicas e envie para o e-mail programeasua@hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. João Lucas, a onda agora é beijar na boca. E se beijar na boca, dá sapinho. Se beijar na boca, dá sapinho. Me leve pra lagoa, me embarcou de canoa, é lá que eu vou morar. Se beijar na boca, dá sapinho. Me leve pra lagoa, me embarcou de canoa, é lá que eu vou morar. Oh, coisa boa, beijar na boca, hein? Oh, meu Deus, beijar na boca é bom demais, hein, irmão? As meninas ficam loucas, dançam no meio da pista. Quando rola um labirinto, começa a perder a linha. A galera tá no baile, pra dançar, curtir a vida. E se pintar o clima, a gente partir pra cima. Agora eu sou mais eu, agora eu sou mais eu. Eu pego todas na balada com os amigos meus. Eu pego uma no cantinho e outra perto do palco. E se eu tiver meio travado, eu vou beijar sentado. Se beijar na boca da sapinho, me leve pra lagoa, de barco de canoa, é lá que eu vou morar. Se beijar na boca da sapinho, me leve pra lagoa, de barco de canoa, é lá que eu vou morar. Quem gosta de beijar na boca aí? Eu vou morar na lagoa, joga esse cacete beijar, meu filho, não. As meninas ficam loucas, dançam no meio da pista. Quando rola uma birita, começa a perder a linha. A galera tá no baile, pra dançar, curtir a vida. E se pintar o clima, a gente partir pra cima. Agora eu sou mais eu, agora eu sou mais eu. Eu pego todas na balada com os amigos meus. Eu pego uma no cantinho e outra perto do palco. E se eu tiver meio travado, eu vou beijar sentado. Se beijar na boca da sapinho, me leve pra lagoa, de barco de canoa, é lá que eu vou morar. Se beijar na boca da sapinho, me leve pra lagoa, de barco de canoa, é lá que eu vou morar. Me leve pra lagoa, de barco de canoa, é lá que eu vou morar. Se beijar na boca da sapinho, me leve pra lagoa, de barco de canoa, é lá que eu vou morar. Obrigado pelo carinho, gente! Programe-se com Ironildo Tex. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. tentando te evitar, e você não sai daqui. Eu tentando esquecer tudo que ao seu lado vive. Eu tentando não sofrer, você não tá nem aí. Eu tentando entender por qual razão eu te perdi. Para dar um tempo pra eu pensar e assimilar o que rolou. Para dar um tempo, por favor. Nossas amizades são as mesmas, sempre no mesmo lugar. Eu não posso aceitar. Eu querendo mais e mais o que você quer dar pra mim. Cada dia mais e mais eu sinto, chegamos ao fim. Sei dos seus problemas, você sabe os meus. Tô vivendo contra a vontade de Deus. Eu querendo mais e mais do que guardar o amor pra mim. Se é pra ter metade de você, prefiro o nosso fim. Tentando não sofrer, você não tá nem aí. Eu tentando entender por qual razão eu te perdi. Para dar um tempo pra eu pensar e assimilar o que rolou. Para dar um tempo, por favor. Feito por você. I'm gonna go. Eronildo Tex e o Programe-se. Já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. E vou lucrar de sentimento, eu só sei te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar este amor que vem de dentro. E vou lucrar de sentimento, eu só sei. Um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. E vou lucrar de sentimento, eu só sei te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar este amor que vem de dentro. E vou lucrar de sentimento, eu só sei. Te amar, te amar. Graças, moçada! E começamos muito bem nosso programa, sim! João Lucas e Marcelo, se beijar na boca tá desafio? É, tá não, né? Só se você tiver aí, bom dia, um desafio, é, mas tem muita gente aí que não tem. Se beijar com desafio, tá desafio, tá bom? Beijo não! Tiaguinho, mais e mais, teve Cat Perry, quem não rolou pra você, eu sou legal com Eduardo Costa, enamorado, daqui a pouco eu volto! Programe-se! Daqui a pouco tem mais! Programe-se! Programe-se! De volta no seu rádio. Programe-se. E o nosso Programe-se não para. Anotou direitinho aí pra você participar também. Programe a sua arroba hotmail.com na página do nosso facebook.com/programe-se no ar. Prefira também Text Studio arroba bol, tá bom? Text Studio DX Estúdio sem E. Estúdio sem E. Estúdio arroba bol.com.br. Beleza? Vamos de mais participação e mais músicas aqui no nosso Super Programe-se. Bacana então, agora tá chegando João Mariano. Alô, Johnny! Tudo beleza, meu querido? Tá plugado com a gente lá em Brasília e tá pedindo aí o som bacana com Léo Santana. Me domina! Jorge Henrique e Rodrigo, amigo da onça, a banca! Esse som tá tocando pra caramba, o novo passo! E pra fechar tem Paulo Fernandes, se o coração viajar, aqui no nosso

passou por isso? Eu já. Conta aí então pra gente. A história é assim, ó. Rodrigo, hã? Olha quem tá ali. A gatinha manhosa que eu falei que tinha beijado e tinha deixado de me atender. Agora eu sei porquê que ela não me atende. Tá com um cara que dizia ser um amigo da gente. E furou e você nunca me enganou. Então toda mulher que você chega eu vou pegar. Então toda gatinha que você pegar eu vou chegar. Já que não teve respeito eu vou moer no que é seu. Eu vou botar no doce, não se assuste amigo meu. Então toda mulher que você chegar eu vou pegar. Então toda gatinha que você pegar eu vou chegar. Já que não teve respeito eu vou moer no que é seu. Eu vou botar no doce, não se assuste amigo meu. Amigo da onça, depois não se espanta. Mexeu com a pessoa errada, agora vai ter que aprender. Amigo da onça, o dia da caça passou. Não se apavore, calisco de hoje é do caçador. Amigo da onça, depois não se espanta. Mexeu com a pessoa errada, agora vai ter que aprender. Amigo da onça, o dia da caça passou. Não se apavore, calisco de hoje é do caçador. Não se apavore, calisco de hoje é do caçador. Programe-se. O futuro recomeça. Fui pro seu meu mundo e percebi que verdadeiro ouro vem do espírito de luz. O último que eu faço. Todo mundo sabe que Estevam me inspira com respeito ao meu legado. Sendo um novo passo. Sabedoria e união, transcendendo a evolução na consciência. Revolução trazendo a voz da experiência. Coragem pra encarar, coragem pra viver. Coragem pra lutar, é nossa fórmula de ser. Coragem pra encarar, coragem pra viver. Coragem pra lutar, é nossa fórmula de ser. Viver, cantar, faz acreditar na nossa fórmula do amor. Na fórmula do amor. Te ter pra sempre nos faz acreditar na nossa fórmula do amor. Na fórmula do amor. Você me deixa muito forte, me fez perder a cabeça. Trouxe muita sorte, nos fez sorrir. Essa noite toda é nossa, o som que a gente gosta. Rock e pop, rock e jazz, bossa nova. O tempo todo e a vida vem sempre mostrar. Que a gente junta muito mais. Que a gente junta muito mais. Começa. Te vi longe de tudo. Fui pro submundo e percebi que o verdadeiro ouro tem espírito de mim. O último que eu faço. Todo mundo sabe que escreva minha história com respeito ao meu legado. Segue o novo passo. Sabedoria e união, transcendendo a evolução na consciência. Revolução trazendo a paz e a experiência. Coragem pra encarar, coragem pra viver. Coragem pra lutar, é nossa fórmula de ser. Coragem pra encarar, coragem pra viver. Coragem pra lutar, é nossa fórmula de ser. Te ver cantar, faz acreditar na nossa fórmula do amor. Na fórmula do amor. Te ter pra sempre nos faz acreditar na nossa fórmula do amor. Na fórmula do amor. Você me deixa muito forte, me fez perder a cabeça. Trouxe muita sorte, me fez sorrir. Essa noite toda é nossa, o som que a gente gosta. Rock and pop, reggae, jazz, bossa nova. O tempo todo, a vida vem, sempre mostra. A gente junta muito mais. A gente junta muito mais. Recomeçar, acreditar. Te amar. Essa é nossa banca, nossa família. Essa é nossa banca, nossa família. Essa é nossa banca, nossa família. Essa é nossa banca, nossa família. Programe-se, programe-se. abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar, sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar. Essa paixão viajar, vai chegar. Aonde a gente faz tudo por amor. Baby, baby, já chegou. Só agora eu pude abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar, sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar. Essa paixão viajar, vai chegar. Aonde a gente faz tudo por amor. Baby, baby, já chegou. Seu coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, viajar, viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, viajar, viajar, vai chegar. Daqui a pouquinho tem participação aí da galera de Limeira. Aguenta aí, eu volto já. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. E pra você ligadinho aqui no nosso Super Programa-se, estamos de volta. Seja muito bem-vindo ao nosso Super Programa-se. Tá afim de participar? Entre em contato com a gente através do nosso e-mail. Programe a sua @hotmail.com. Ou se preferir, entre em contato com a gente através aí do nosso Facebook. facebook.com/programa-se no ar. Tem mais participação? Agora tem Eli Oliveira de Limeira. Tá plugado com a gente, diz assim: aí vai minha lista de indicação para as quatro músicas que desejo ouvir. Adorei a nova programação, a rádio ficou ótima. É pura emoção, é pura informação. Brilhem, brilhem sempre. Fiquem com Deus, pra você também, tá, Eli? Valeu demais a sua participação e vamos lá então. A lista da Eli. Bora, tá vindo ouvindo o som bacana, quer casar comigo, Bruno e Marrone, tem um som legal aí, Me Chame Pra Sorrir, Michel Teló, Criação Divina, Zezé de Camargo, Luciano, e fechando legal tem Piradinha, Gabriel Valim. E vamos lá, tem um prazer aqui ainda, vamos lá, tira o som que eu vou falar. Um verdadeiro amor é como uma verdadeira amizade, fácil de começar, difícil de terminar, impossível de esquecer. Legal, aumente o volume agora e vamos curtir. Participe da fanpage do Programe-se, facebook.com/programe-se no ar. Quer casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Quer casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Chego chutando balde, fazendo baderna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar e agora tô carente, tô chonado, tem jeito não. E vou fazer da vida sem o seu carinho, seu jeitinho, seu dedo, seu cheiro, chamego, ai, ai. Menina, lá vou eu de novo aqui te perguntar. Quer casar comigo, ter mais que bons amigos, que nem o céu. Sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Chego chutando balde, fazendo baderna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar e agora tô carente, tô chonado. E vou fazer da vida sem o teu carinho, seu jeitinho, seu dedo, seu cheiro, chamego, ai, ai. Menina, lá vou eu de novo aqui te perguntar. Quer casar comigo, ser mais que bons amigos, quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Programe-se com Mironil do Tex. Como assim, ó? Ei, me chama aí. Chama pra sorrir, me chama pra sorrir, hein, vai. Ei, me chama aí, pelo amor de Deus. Me chama pra sorrir. É assim, ó. Cerveja trincando, churrasco grelhando, os amigos na área e a festa começando. As contas parceladas, tô nem aí com nada, a máquina encostada, é aqui que tá bombando, hein. Sei que você gosta desse movimento, então vem, vamos ser felizes. Vamos ser felizes, vamos cantar, vai. Ei,

Ela tá doidona, fora da casinha. Ela não anda, ela desfila. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piripiripiripiripiradinha. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripiripiripiripiradinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piripiripiripiripiradinha. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripiripiripiripiradinha. Doidona, fora da casinha. Piripiripiripiripiradinha. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripiripiripiripiradinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Vá! Após o nosso pit stop, a gente continua por aqui com muito mais. Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais. Programe-se! Programe-se! De volta no seu rádio. Programe-se. Bom demais! Tamo juntos aí até 1 horas aqui no nosso Super Programe-se. Seja muito bem-vindo, ó. Você que tá vindo mandar um recado pra gente, entre em contato aqui no site da rádio, tá bom? Nos endereços da emissora. E também através dos nossos telefones que tá aí no site também, né? Liga lá, se preferir, pode entrar em contato conosco também através do nosso facebook.com/ Vou repetir, facebook.com/programa-se-no-ar ou, se preferir, no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com. Deixa seu recado, seu alô, a sua indicação das músicas que você tá afim de ouvir aqui conosco. Beleza? Continua aqui o nosso Super Programa-se. Agora sim, tem participação da MC Anitta, Meiga e Abusada, Jorge Matheus, Logo Eu, Sorriso Maroto, Fofinha Delícia e Edson Hudson. Sofre saudade. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeasua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Eu posso conquistar tudo que eu quero, mas foi tão fácil pra te controlar. Com jeito de menina brincalhona, a fórmula perfeita pra poder te comandar. Pensou que eu fosse cair mesmo nesse papo que tá solteiro e agora quer parar. Eu finjo, vou fazendo meu teatro e te faço de palhaço pra te dominar. Tá fazendo tudo que eu mando, achando que logo vai me ter. Mas no fundo eu só tô brincando com você. Poderosa eu sou, quase um anjo. Hipnose já ganhei você. Nesse jogo vamos ver quem é que vai vencer. Toda produzida, de

Você é o programador. Faça sua lista com 4 músicas e envie para o e-mail programeasua@hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. Esse é o nosso super programa, esse aqui, infelizmente, vai chegando ao finalzinho. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra, aliás, é só plugar aqui na rádio e se dá bem curtir as melhores músicas, ó. E continue mandando os seus alôs, tá bom? Eu vou ler todos eles. Abraço, beijo, aperto de mão. Tchau, galera. Ótimo final de semana pra todos nós. Beijo, tchau, tchau. Você ouviu pela sua rádio, Programe-se.